Senhor, porque não há paz na terra? Os homens só falam em guerra e não querem paz. Senhor, nossa vida aqui não se encerra. Precisamos de tua ajuda para vencermos o mal. Só tu és um Deus justo e vivo, que tua promessa não falha e nem falhará. Senhor, por que há tanta gente ingrata? Pois cada dia que passa, distanciam-se de ti mais e mais. Senhor, nossa vida é uma vela no vento, e no momento qualquer ela pode se apagar. E por isso estamos atentos, tu virás a qualquer momento. Estaremos contigo para sempre, onde iremos morar. E por isso estamos atentos, tu virás a qualquer momento. Estaremos contigo para sempre, onde iremos morar.